espera, ó Deus, quem me dera, e te abraço em seguida. Abre-te a porta contente e vou cair em teus braços. Mas teu coração é louco e daí a pouco tu voltas os passos. Mas teu coração é louco e daí a pouco tu voltas os passos. Hoje me abraças ao peito como tens feito até agora, e depois beijas-me a boca, me deixas mais louca e depois vais-te embora. Hoje me abraças ao peito como tens feito até agora, e depois beijas-me a boca, me deixas mais louca e depois vais-te embora. Não entendo o que desejas, nem porque voltas atrás. Eu simplesmente te aceito e não vejo defeito no que a gente faz. Não há loucura maior que este amor entre nós dois. Eu até me acostumei quando partes, sei que voltas depois. Eu até me acostumei quando partes, sei que voltas depois. Hoje me abraças ao peito como tens feito até agora, e depois beijas-me a boca, me deixas mais louca e depois vais-te embora. Depois beijas-me a boca, me deixas mais louca e depois vais-te embora.